Cabe-me falar de algo que é um bocadinho óbvio, para quem já tem a obra, o livro, nas mãos. Eu julgo que o livro acaba por ser um bocadinho autoexplicativo, mas de qualquer maneira vou falar aqui um pouco sobre algumas opções que a nossa equipa da UOC tomou. Este era um ponto final numa etapa, não é? E um ponto final na comunicação e, no nosso entender, teria que ser feito da melhor forma possível. E o desafio que me foi colocado foi precisamente concebermos um livro que ao mesmo tempo fosse convidativo e diferenciador. E isso, desde logo, obviamente, nos afastou daquilo que seria um trabalho de mera compilação, de um diretório daquilo que eram as obras feitas ao abrigo do programa Polis. E logo à partida foi tomada uma decisão que tinha a ver com a capa, portanto a capa tinha que ser convidativa. Tinha que ser convidativa não só para quem quisesse saber um pouco mais sobre aquilo que foi o resultado da intervenção deste programa, mas também para quem quisesse explorar a nossa região. A nós, pessoalmente, deu-nos um gozo terrível fazer este trabalho, porque nem sempre nós temos a oportunidade de trabalhar, não é? para entidades que são da nossa terra, da nossa região, e nós, aveirenses, tivemos todo o gosto em o fazer. Mas, ao mesmo tempo, à medida que fomos avançando pelo livro e tivemos que explorar as obras, explorar as fotografias que ilustravam o trabalho feito, acabou por ser também um bocadinho uma viagem descoberta para nós, e houve muitos recantos que eu, sendo aveirense, desconhecia em pleno. Voltando às opções do livro, desde a escolha do papel, porque nós não nos podíamos esquecer aquilo que foi logo dito no arranque desta fase da comunicação. Esta é uma obra feita em cima, não é? De obra já feita, em simbiose entre a natureza e o homem. E nós achávamos que tinha que haver aqui um cuidado na escolha do próprio papel e dos tons que nós íamos utilizar, nesta região que mistura terra e água, não é? E, portanto, o livro está basicamente dividido com umas secções que nós chamamos laudas. Nós quisemos que a fotografia assumisse um grande protagonismo e tudo o que é informação técnica está nas laudas, que são estas pequenas páginas que aqui aparecem pelo meio. Estas pequenas páginas são as únicas que, por opção, estão paginadas, que têm número de páginas. Portanto, isto já para conduzir, de alguma forma, à vossa consulta. Essa opção foi pura e simplesmente tomada porque nós não queríamos contaminar muito a página de uma fotografia. Por exemplo, temos esta aqui, não é? Uma fotografia demasiado bonita para estar a sofrer ruído, para além daquilo que é o título. E, portanto, a opção foi esta. Foi nós termos, então, as laudas pelo meio, num tom sóbrio, misturar a cor com os tons cinzentos, também para relembrar que isto é um trabalho em contínuo, tem futuro, mas também tem um passado, não é? Longínquo. E basicamente foram estas as principais opções, uma fonte sóbria também para facilitar a leitura. E acho que no final tivemos aqui um bom exercício e que acaba por equilibrar aquilo que tinha sido o pedido feito, trazer para aqui uma informação que acaba por esclarecer o que foi feito em termos técnicos, mas acaba também por ser um bom guia turístico para as pessoas que são da região ou fora dela, para verem aquilo que é a região da Aveiro. Muito obrigado.